Atlântida, Atlântida, Atlântida. Com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pelas emissoras da Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Você ouve o Pretinho Básico no melhor som do FM. Uma da tarde, chegamos com Coca-Cola. Abra a felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E você pode trocar de celular com esta super oferta da Colombo. Celular Nokia por apenas R$199. Mais claro, chip de brinde só na Colombo. Como vão os amiguinhos do Pretinho depois do fim de semana? Bem. Os amiguinhos vão bem ou vão mal? Não! Alguns amiguinhos vão bem e outros amiguinhos vão nem mal. Todos vão bem. Como vai, Maurício Amaral? Eu vou bem. Opa, fala aí! Aniversariante número 1 do dia, Everton Cunha! Parabéns a você! Parabéns pra você! Pô, parabéns, Everton Cunha, Mr. P, por esta data tão bacana, uma data... É, tão bacana. Ah, muito legal mesmo. Muito bem. Parabéns, cara. Parabéns ao muito segundo aniversariante do dia, Marcos Pieri! Parabéns a você! Inacreditável. O programa de rádio tem dois aniversariantes no mesmo dia. Olha, isso é. Cara, mesma idade. Estou fazendo 30 anos hoje. Entrando na terceira década, né? A vida começa aos 30. Marcos, nós vamos. Estou exatamente no meio da minha vida agora. Ô, Pianjo, quando eu tiver 60 anos, eu quero ser que nem tu, cara, na aparência física, na boa. Cara, nós vamos te trocar, Pianjo, por dois guris de 15. É, mesmo? Sair ganhando na aí, troca. Aí, ó, eu tô fazendo 30 anos hoje. Se depender do meu avô, eu tô num terço da minha vida. Meu avô já tem 92. Mas se depender de título, se depender tá de mim, eu tô no meio. No meio. Não, tu já tá no teu 3/4 da vida. Não segue o Faustão, hein? Aliás, se vira nos 30. Aliás, ontem à noite. Antes da meia-noite fiz amor com a minha mulher. Oba, olha, pra entrar bem, né? Com 29 anos, mês, né? Claro. Com 29, e depois da meia-noite fiz amor novamente. Com 30. Minha mulher já falou que melhorou. Piorou muito. Piorou. Caiu o rendimento. Caiu o rendimento aos 30. Tá bem, Marcola. Rapaz. E temos hoje a volta do querido. Sim. Parabéns! Incomparável! Gostei. O cara que faz muita falta nesse programa. Olha! É o Porazinho! Bicha! O cara que dá muita emoção para esse programa. Até eu grito bicha porque eu realmente estou em dúvida sobre a minha questão sexual. Nós vamos abordar a tua questão a partir de hoje nos programas. É um troço de louco. Pessoal, pessoal, Porã tava com saudade de ti, Porã. E assim ter dois leoninos, dois leões aqui na mesma mesa. Dois pavões, eu diria. Dois pavões, leões com características extremamente diferentes. Na verdade, tem três, né? Difícil, né? Na verdade, tem três. O Neto, Neto Fagundes, que é a estrela móvel de hoje. Neto Fagundes! Tacão zoológico esse troço. Quando é o teu aniversário, Neto? 15 de agosto. O Neto Fagundes, que é o filho do verdadeiro Nego Velho, né, cara? Nego Velho, Bagre Fagundes. The real Nego Velho. No Twitter. Real Nego Velho. O Leonino, que se eu não fosse, eu recomendaria que as pessoas evitassem ao máximo, porque que figura insuportável que é o Leonino. Concordo, cara. O Leonino é o ego em pessoa. É o ego em pessoa. Cara, e é isso que eu... Vocês não fazem ideia da luta que eu tenho diariamente comigo mesmo pra tentar me controlar e não consigo. Não consegue. Que bárbaro. O que a gente consegue é um pouquinho menos, é reduzir um pouquinho esta ânsia que o tempo nos faz aprender que precisa ser dominado. Tá fazendo quanto hoje, né? 44. Olha! Agora, mas isso não é idade, difícil, é calibre, cara. Né, querido? 44. Isso pra aí, estrada, cara. Calibrando pra estrada. Calibragem de estrada. Muito bom, hein, cara? Parabéns, Everton. Não, calibre de revólver. Calibre de revólver. Putz, eu considerei uma outra calibragem. Calibre de revólver. Baita idade, 44, cara. 44, pô. E vem cá, tu também tem uma relação com o aniversário um pouco assim. assim, é desgostosa, assim, ou tu não, se sente eu gosto, bem? Eu gosto. Tu se sente feliz, eu assim, gosto. É o teu dia. É, assim, eu, pra mim, assim, é um dia muito constrangedor, assim. Tu olha pra frente ou olha pra trás quando tu faz aniversário? Geralmente o Marcos olha pra trás. O Marcos sempre olha pra trás. Isso que ele tava com torcicola esses dias. Mas eu não gosto de fazer festa, eu não gosto de sei lá, de fazer bolo, de... Não gosto de comemorar. Pra cantar parabéns, não gosto de... Eu também não, uma grande festa, uma festa grande. Eu me sinto meio mal com aquela eminência de ser o centro das atenções, por incrível que pareça, por incrível também... que o meu signo me contradiga bom, nisso. É só nesse dia também que tu não gosta. Mal, só cara. Nesse dia. Festa surpresa pra ti deve ser um horror. Zero. Tu abriu um lugar, os caras gostam ou não de festa Marcos, surpresa? Festa surpresa eu não gosto. Eu detesto festa. Tá, então vou cancelar aqui até as 5 da tarde. Uma e a tema não vai cancela, ter. Cancela, surpresa cancela. É, xarope. Surpresa sabe que eu não gosto. Desde os 35 não faço mais festa de aniversário, né, cara? Faz 20 anos. Aliás, então. a minha última, o Marcos foi no Garagem Hermética, logo que nos conhecemos aqui e tal. E aí agora, mas nos 40 eu vou fazer. Faltam só 2 anos. Tá aí bem. Eu vou convidar vocês, tá? Tá bom, queridos. Pode ser. Eu vou querer ir na festinha. Boa, boa. Tá, só deixa eu falar uma parada, velho. Fala, um mano. Abraço pra todo mundo que lembra do meu aniversário e que me liga todo ano, a minha mãe. Pra ela, uma data inesquecível. É. Cara, de amor, não, pela dor. Botou essa coisinha feia no mundo. Um beijo pra todo mundo aí que mandou mensagem, Juliano Lissone. Eu vi no Twitter, cara. O Leandro Valentim, o Claro Gilberto, que você Nelson Sirotsky, é lembrado ali pelo e-mail. Nelson claro. Sirotsky, família sim, Marinho, sim, claro, do Rio de Janeiro, claro. Gates. Até a Lili Marinho Clinton. Te mandou um. Exatamente. Tá bem, queridos. Até vamos o cavalo então, Marinho, né? Aos destaques comentados. E o azul. Do Clique RBS, nesta segunda-feira, dia 26 de julho, aniversário de Marcos Piangers, aniversário de Everton Cunha, meu dia Deus. Da vovó! Olha! Isso explica muita coisa. Hoje é dia da vovó! Sim. E sabe por que que hoje é dia da vovó? Porque hoje, esse é o dia de Santa Ana, mãe de Maria, sim, avó Santa de Jesus Ana. Cristo. É verdade. Vejam vocês. Eu posso aproveitar e mandar um beijo pra minha com avó? Avó da, não, com agora a, com eu tenho que calar a boca. Pô. Eu queria mandar uma foto de Jesus Cristo avó. Com sua avó. Isso é legal. Isso é legal. Né? Foto, ia ser legal. Pegando foto o menino Jesus, Jesus no colo, né? É, imagina tipo, que né? Momento, cara. O Cagê pegou mesmo. Não, o Cagê tava no Jornal do Almoço hoje, né? O Paulo Santana levou ele lá. Por quê? Tinha almoço, vários avós Paulo lá. Paulo Santana hoje, levou né? Lá um asilo, né? Um pessoal do asilo. O Cagê lá no meio. Aquele assim. De branco. Sim, o Cagê vai ser o correspondente no asilo a partir de hoje. Aquele de branco era o Cagê aqui no fundo. Ah, vocês são demais, gurias. Vocês são demais. Abraço também pro Teddy Corrêa, fazer aniversário que hoje. É avô, hoje né? Também, puts, cara. Seis. Olha que loucura. Cara, já mistura tudo. Teddy, que é avô. Muito bom. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS, então, para esta segunda-feira. Uma segunda-feira, finalmente uma segunda-feira feliz, cara. Com sol, tempo sol. Firme, Alegre, tempo seco em Porto Deus. Alegre, pelo menos. Né, cara? Cara. Massa de ar polar faz temperatura despencar no sul do Brasil. As máximas em geral não passam dos 17 graus. Na terça-feira o tempo continua firme. Somente no oeste áreas de instabilidade voltam a ganhar força e provocam chuvas rápidas à noite. Na quarta-feira, isso terça, na quarta-feira as instabilidades se espalham e provocam chuvas. Alegria de pobre dura pouco. Dura né? Pouco. Dois dias. Praticamente. Doações para a campanha do agasalho caem pela metade no Rio Grande do Sul. O governo gaúcho contabilizou até agora 50 mil peças de agasalhos e cobertores na central de doações em Porto Alegre. Na mesma época do ano passado, foram 100 mil unidades. Olha aí. As roupas e alimentos devem ser deixadas em farmácias, grandes redes de supermercados e corpo de bombeiros de todo o Rio Grande do Sul. Mas, solidariedade, né? Solidariedade, gente. Deus, como estamos escrevendo na Zero Hora essa semana, né? Tendo o texto de também. Alexandre no domingo, de Marcos hoje, amanhã serei eu. Eu justamente escrevi sobre alguma das coisas que eu escrevi foi sobre isso. Sobre a solidariedade. Solidariedade. E também, cara, sobre essa coisa, sobre esse mau humor que o inverno causa. Né? Pra mim, pelo menos, o inverno é um sacrifício, rapaz. Cara, mas é que tu tá aí que é muito tá, cara. Ruim, cara. Tu tem eu que te cercar de frio, coisinhas rapaz. Que te façam passar o tempo do inverno, entendeu? E tu nem viu o inverno passar, cara. Sim, eu tô sempre cheio de coisinha. Tem que ter dinheiro, né? É, tem que ter, principalmente cara, pra curtir umas férias no Hemisfério Norte. Assim. Eu vim em 2006 pra cá, não tava preparado, né? Eu passei muito frio aqui em 2006, 2007, 2008, 2009. Agora em 2010. Eu aprendi que o cara tem que comprar uns casaco. Agora sim, eu tô, tá melhor, o inverno esse ano tá melhor pra mim, entendeu? Pode ser. Eu tô usando os casacos. Tem uns blusões muito bonitos. Tem aquela tua jaqueta de saco de lixo, é muito legal, cara. Aquele teu blusão da caixa, é legal. Essa frase do Marcos é boa mesmo, né? Quem curte o inverno é só quem tem grana. Claro, meu. Curtição do inverno. Principalmente se for passar o inverno no verão europeu, né? E pro hemisfério norte. Eu acho legal o inverno. O Jô Soares odeia o verão e quando é inverno... Não, a gordo odeia verão. Quando é inverno no Brasil, ele tá no Brasil. Quando é verão no Brasil, ele vai pra Nova York, fica no inverno americano. Por isso que ele fica lá 6 meses de férias. E por isso que engorda cada vez mais. Mas tá legal essa série na Zero Hora aí, Crônicas do Frio. Quem não puder ler na Zero Hora, pode ler pelo Clique RBS que eles publicam também. Muito bom. Hoje o meu texto, Modéstia Parte, é o segundo melhor texto que a gente já escreveu na Zero Hora. Eu particularmente discordo, eu acho que é o melhor até agora. O segundo melhor. Só porque o teu foi domingo. Então tava muito bom, cara. Amanhã veio o terceiro melhor. Pesquisa aponta que maioria dos brasileiros é contra proibir palmadas. Olha, é isso aí. Dos 10.905 entrevistados, 54% disseram ser contra o projeto de lei. Eu sou contra. Os outros 36% disseram que concordam com a mudança. A pesquisa também aponta que meninos costumam apanhar mais. Adoro. E que as mães batem mais em seus filhos do que os pais. É verdade. A mãe passa mais tempo próximo aos filhos. Ontem, num almoço de família, discutíamos isso. Eu, minha mãe, minha mulher, meu filho, minha filha, minha irmã, discutíamos isso e eu me lembrava saiu no tapa, saiu no tapa todo mundo. Contava pra minha mãe, tu me dava de vassoura, mãe. Tu me dava de havaiana, mãe. E a mãe, não, eu nunca, mãe, quem apanha apaga, não esquece. É verdade. Eu tomei e aí ela me dizia, mas a minha mãe uma vez, a minha mãe uma vez queria me dar de ferro quente, eu falei, pergunta pra ela se ela lembra. Ela não lembra, mas tu não esquece. É, claro. Quem apanha quem não bate, esquece. É. Apanha quer se vingar. Eu me lembro de uma cena. Tá, eu me lembro de uma cena, eu e o Ernesto. Aí. Nós fomos parar na enchente lá em Alegrete, perto da enchente. E o pai disse assim: enchente? Enchente é quando o rio sobe e fica próximo. O que, que é enchente, cara? Maurício, fica próximo. Que ele foi recebido um local específico. Sim, vamos parar na enchente. Assim, em Alegrete, não, tá certo. Tá certo. No Alegrete, quando subiu o rio Ibirapuitã, que infelizmente agora subiu também de novo, ele ficava muito próximo da esquina da nossa casa. E o pai deixou uma ordem: não saiam de casa. Óbvio que os dois, né? Primeira passada, o primeiro que passou na janela ali, nós. E aí, gurizada, tudo bem? Estão indo aonde? Vambora, enchente! Tamo lá vendo a enchente! Já pulamos os dois pra rua e fomos pra enchente. Voltamos 5:30 da tarde, o pai já tava em casa. Apavorado. Indignado. Não, mandou os dois entrarem assim, disse: tirem a roupa os dois e me esperem pelado lá no banheiro. Vou dar uma surra em vocês. Tchê, mas isso aconteceu comigo? E aí nós piar, né, cara? Criança ainda, os dois parados assim, o Ernesto. Ah, agora, cara. E eu digo, ó, deu pra nós, né? Foi indo, daqui a pouco, pé, campainha. E o pai, advogado, atendia em casa. Aí, cliente! Chegou o cliente, ó, tá aí a mãe, né? Abriu a porta correndo, disse, bate a roupa, eu vou pro quarto de vocês, chegou um cliente aí, vai conversar um pouco com teu pai, mas vão dormir os dois. Nós lá no quarto, pá. Aí daqui a pouco, passou um tempinho, vai embora o cara. Tchau, um abraço, que tal, e nós, deitado, aquele silêncio, assim. E o pai abre a porta, assim, será que estão dormindo? Nossa, os dois mudos, assim, que cara, mestre, nem falava nada. Assim. Hoje eu fico pensando assim, era ele olhando pra mãe e rindo, certo? Será que estão dormindo? E nós dois. Mas sabe que tem um dado dessa pesquisa, tem um dado dessa pesquisa aí que a gente não divulgou aqui, que 72% dos entrevistados já apanharam. Eu já apanhei. 72%. Eu sou contra a proibição da palmada. Palmada é maravilhosa. Certamente todos merecidos. Nanine te batia? Nanine não batia, mas conheço um cara que bate muito bem. Ou eu nunca apanhei. Eu sou dos que nunca apanhou. É mesmo? Eu apanhei. Pô, eu explica muita coisa. Apanhei bastante. Continuando aqui nos destaques comentados do Clique RBS, congestionamentos invadem os bairros de Joinville. Tráfego pesado não é mais exclusividade do centro. Já são mais de 270 mil veículos em circulação na cidade. Barbaridade. O tráfego pesado está em qualquer lugar agora. Estes números preocupam porque representam um aumento que passa de 70% nos últimos 7 anos. E as ruas da cidade não foram planejadas para suportar tanto crescimento. Vai, é um carro pra trás. Esse é 500 mil a população de Joinville, né, ô Marcola? Não sei, mas deve ser por aí. Joinville é maior que Floripa. É um carro pra dois, né, cara? Um carro pra cada dois. É muito carro, né? É muito carro. Floripa tem muito carro também. Durante um tempo era a cidade que projetando, assim, tinha mais carro por habitante. Agora eu não sei qual é, do Brasil. Eu não sei qual é. Porto Alegre, acho que passou um tempo assim também, né? Nossa. É muito carro, na verdade. É muito fácil comprar um carro. A indústria automobilística é o que gira a economia mundial, porque, enfim, é onde se gasta mais petróleo, né? E o petróleo pauta a economia mundial. E da mesma forma, o aço. E aí a Alemanha produz carro, o Japão produz carro, a América produz carro. Se parar de comprar carro, explode a economia mundial. Se continuar comprando carro, explode a economia mundial então, também. Então vamos fazer elevada, né? Vamos fazer túnel, vamos fazer viaduto, vamos botar sinaleira. Aí quanto mais infra tu faz pra carro, mais enchente dá, porque chove e não tem cortar. Tá, então a gente não vai ser contra carro, ok? Então vamos exigir da engenharia de tráfego uns projetos decentes pras grandes e médias cidades brasileiras. Que daí a engenharia de tráfego vai ter que exigir lá do não sei quem, o verba, recurso pra fazer isso. Ok, então vamos parar de roubar. Autorização de Fátima. Não, né? Porque hoje em dia, pra se resolver problema de trânsito, se bota uma sinaleira, né? Fátima e outros Santos. Não, ali tá muito movimentado, não tem como a pedestre, bota uma sinaleira ali. O que que a sinaleira faz? Retém trânsito. O trânsito. Que tu acha? Bota elevada, cara. Eu acho que começa a se discutir. Atenção, pessoal. O que Porã acha? Eu acho que se começa a discutir da maneira errada, porque a verdade, o que melhoraria seria um melhor transporte público, que é uma coisa óbvia. Boa, Porã. De se pensar, ter um ônibus melhor pra galera pegar com horários definidos, um trem nas grandes cidades, um metrô, um serviço de lotação eficiente, aí sim a gente ia tirar os carros da rua. Falou um negócio interessante, porque às vezes é mais barato tu comprar um carro e financiar em 60 vezes, pagando uma mensalidade de, sei lá, 110, 200 reais. É mais barato do que tu gastar esses 200 reais, tu vai gastar mais com passagem de ônibus, muitas vezes, entendeu? No mês. Ou táxi. Exatamente. O problema aí, todo, vou no meu carrinho, vou no meu porto, sabe? O problema todo é que o cara que depende de um transporte coletivo, ele tá sujeito a várias intempéries, assim, ele tipo, não sabe o horário que o ônibus vai passar, o cara tem horário pra chegar. Deveria saber, né? Sim, o cara tem, tá, mas geralmente as empresas não cumprem os horários. Cara, Roma é uma coisa absurda, tem o número, tem o horário. A hora que vai chegar. Na regressiva pro carro chegar, não, velho. Mas isso tem em São Paulo. Tem um horário me contaram de ver em Roma, né? Assim, que tipo assim, tá 6h14, vai passar onde tu espera 6h14. Não, mas tem em São Paulo, eu vi lá. E o trânsito também tem um... funciona muito bem, né? O trânsito tem um agravante, né? Funciona. Muito pouca gente nos carros, cara. Também. Só sempre só o motorista, o motorista tem mais um. Você é um cara, magnata, eu sempre quero dar carona. Cara num caminhonetão. Caminhonetão. Então um cara tá ocupando. Eu tô sempre aberto a dar carona pra rapaziada, mas o pessoal não gosta muito de entrar no meu carro, tem um cheiro meio forte lá, né? Por falar nisso, eu sempre dou carona. Entra por trás, por falar em como tá fácil comprar carro, vocês lembram que na sexta-feira eu falei aqui que a Maxim Peugeot tava com uma promoção legal pra quem fosse ouvinte do Pretinho Básico, não pagava IPVA? Olha! O cara vendeu o Sandro lá na Maxim Peugeot. Vendeu 16 Peugeot no final de semana só pra audiência do Pretinho. Uau, sim, beleza, hein? Quebrou, Maxim. Que quebrou, cara? Pelo olha, cara, né, convida o Sandro pra pagar um churrasco pra nós. Aí, Sandro! Tá convidado, Sandro, pra pagar um churrasco pra nós. E o último destaque comentado no Clique RBS, é constrangedor pra mim, pra eu ter que falar isso aqui, mas eu preciso falar, a produção colocou aqui. Depois de 6 meses, Alexandre Fetter volta ao Twitter. Pode seguir agora. Pode seguir. Vai bombar. Pode seguir, obrigado. Pode seguir Alexandre Fetter em twitter.com/realfetter. Olha! Aí vocês vão se perguntar, pô, mas por que Real Fetter? A.L. Fetter, Al Fetter, A.L. Fetter de Alexandre Fetter. Real Fetter por estar voltando ao Twitter. Que ideia, hein? Então tem Real Fetter no twitter.com. Muito obrigado pela sua parceria aí em seguir este amigo. Irreal, Fetter. Estava com saudade. Muito obrigado. Vamos dar uma girada aí com os destaques da Bad News. Larissa Riquelme é assaltada no domingo em Ipanema. É verdade, quis rodar a bolsinha lá em Ipanema. É isso. Olha que legal. Se dando mal. Marcelino, cala a tua boca, Marcelino. Não vou calar a boca, tô uma semana de folga. Olha que bonitinho, os dois cotoquinhos do Marcelino ali, ó. Tu que te estrepou. Perdeu as pernas, olha ali, só o cotoco. Deixa eu ver. Tô meio quebrado. Tá só teu joelhinho ali. É verdade, tô meio quebrado. Quebra as botas, cara. Também quebrar. Tu que te machucou lá no velório lá do cara da Bete. Cala a boca, Marcelino! Eu que fico uma semana sem trabalhar! Não, a melhor foi o nego velho querendo comprar as botas do Marcelino. Eu compro as botinhas, querido. Musa da Copa teve pertences pessoais roubados. É verdade. No Rio de Janeiro. É verdade. Por dois criminosos na tarde de domingo, quando passeava em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. É verdade, foi vítima do sanduíche de dois meliantes que pressionaram ela, botaram contra a parede e levaram tudo. Será que levaram o celular que ela guarda nos peitinhos? Será, Marcelo? Levaram ou não levaram, Marcelo? Tiveram que passar a mão em algum lugar pra levar aquele celular. É verdade. Um jovem rouba cobras venenosas, mas é picado na mão e acaba morto e internado. Quem aqui não roubou cobras venenosas? É verdade, eu já peguei numa cobra, mas não me picou, apenas cuspiu. Ele foi picado várias vezes na mão e precisou ser internado. Nome dele? Jonathan Lafever. Ah, o Lafever! Ah, esse aí. Americana, é. Fica a dica quando for pegar. Quando for pegar a onde cobra. Onde é que tem essas cobras que cospem, Marcelo? Semestre próxima bom. Notícia. Tem uma aqui, se quiser te mostro. Americana é cala a boca, Marcelo! Cala a boca, Marcelino! Cala a boca, você! Cala a boca, você que tá atrapalhando meu jornal! Calma, Marcelo. Marcelo, eu sou só o contra-regra, eu esqueço. A americana é suspeita de atropelar. Eu queria ver o Marcelino pegando alguma coisa. Vai pegar ali, ó. Pega pra mim o cabo ali, Marcelo. Vai pulando ali. Ele pulando lá, ó. Pega o cabo. Deixa, tá todo quebrado. Homem 22, Jaime. A americana é suspeita de atropelar homem e jogar urina em policiais. É verdade. Quem aqui, meu amigo? Nunca! Mulher tentou passar por cima de irmão do ex-namorado em Pasadena depois de remover a bolsa coletora de urina que usava. É aqueles problemas intestinal, né? Não, é problema de família mesmo, Marcelo, porque ela queria pegar o cunhado. Não era o ex-cunhado? Tá falando demais, Marcelino. Voltou afobado. Eu acho, é verdade. Voltou afobado. É verdade. Ansioso. E jogou em cheio a bolsa de urina contra três policiais. A polícia ainda não sabe o que motivou o ataque e nem se tem alguma lei pra proibir jogar urina, né? Lembro do Maracanã, eu ia muito no Maracanã, joguei aí muito urina. Aí se levantava pra comemorar e jogava urina. Exatamente. Aí tu gritava, olha o mijo aí embaixo. Mijava na cabeça do cara e mandava o cara, me mija agora. É verdade. Muito obrigado, Marcelo. Quarta-feira estaremos lá jogando xixi na torcida de São Paulo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Beira Marcelino. Rio. Vamos Botado, dar uma Beira Rio aí. Verdade. Vamos dar uma rodadinha aí, daqui a pouquinho bola nas costas, o doutor Alceu vai informar aí as quatro primeiras posições da tabela e as quatro últimas também, vai daí Everton Cunha. Olha, tem uma menina que pede pra não divulgar o nome dela, mas ela tá precisando de uma opinião masculina, então, terminei com meu namorado faz 2 meses e ele voltou pra ex. Esse é o problema, querido. Mas reclama que eles brigam muito e que ele vê ela pouco, portanto não dá pra ter algo sério com ela. Mas que isso, cara? E aí? Que palhaçada é essa, cara? Aliás, ele adora puxar papo pra fazer ciúmes e me irritar. Como se não bastasse. Ele veio esses dias pedir pra minha melhor amiga se realmente era verdade que eu tinha ficado com o menino da cidade dele. Ah, larga esse lock de mas mão, mas o que que quer saber, esse abostado? Cara? Larga esse lock de mão. Questionei esses dias se ele realmente gostava da menina com quem tava. Ele conseguiu me responder apenas com uma carinha no MSN. E o que que eu vou te falar, dizia a frase. Esse cara é o chamado colecionador, amiga. Gosto muito dele e gostaria de saber o que que isso quer dizer. Por que esse interesse dele? Será que nós ainda temos chances? Querida amiga ouvinte tontinha, larga de mão. Não trate como prioridade quem te trata como opção, amiga. Estamos apresentando. Primeira tweetada do Real Fetter, hein? Muito bem. Essa é boa, hein, cara? Pra começar, um cara que responde alguma coisa com uma carinha no MSN já não vale, né, cara? Já não vale a pena. Outra coisa, debater a relação no MSN é coisa de piar, né, cara? Coisa de guri, né, cara? Que idade tem esse cara aí? Hoje em dia no Twitter, né, cara? A MSN já era. Eu conheço. Tem 63. Recém começou a mexer ali, né, no MSN. Agora se achando no MSN. Qual é o MSN, ô nego velho? É negovelho@negovelho.negovelho de novo. Underline, né? underline.com.br. E um mapa do Rio Grande lá. Cunha! Do lado uma cuia. Beleza. Vai, meu compadre. O nego velho já tava nas últimas e o padre chega ao seu lado pra dar extrema-unção. Vai no ouvidinho deles. Antes de morrer, reafirme sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo e renegue. Renegue muito o demônio. O nego velho continua quieto ali, né? Aí o padre. Por favor, Senhor, antes de morrer, reafirme sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo e renegue o demônio. Nego velho quieto, nada. Aí o padre perguntou pra ele: mas, por favor, por que o senhor não está aí renegando o demônio? nego velho. Enquanto eu não souber, querida, pra onde eu vou? Não quero ficar de mal com ninguém, querida. Esse é o nego velho. Sabe muito. É, eu falo, Porazinho. Olha, amigos, eu tenho aqui piadas velhas pra matar a saudade. Piadas velhas do Porã. Elixir Paikuru, você toma pela boca e ele sai pelo melhor preço da farmácia. É bom, Paikuru. O médico turco vira-se para o paciente e diz: lamenta dizer isso, mas a senhora tem apenas 2 meses de vida. Pô, 2 meses, doutor? Então eu não vou nem conseguir pagar o senhor. Ok, te dou mais 2 mesinhas de vida. Mais um. Sentados assistindo TV, o marido pergunta à esposa: querida, me responda, onde está aquela mulher linda e gostosa com quem eu me casei? A mulher olha bem pro tamanho da pança do maridão e responde: querido, você comeu, olha o tamanho da sua barriga. Só mais uma. Porã, grande abraço, Igor. Tu que tá dizendo, mais substância tamo, né? Mais substância. É, tu deu uma engordadinha, né, Porãzinho? É, cara, bastante. Pô, Porãzinho. Só carne e cerveja, né, meu? A alimentação tá uma beleza. Eu só não como porco, né, cara? Porque comer os familiares não é muito legal. Tá aí uma corja que tu tá botando fora, que é uma loucura. Comer porco. Você sabe como chamam os argentinos no Peru? Tempo. Tá, o Marco sabe, mas não pode falar. Sabe o quê? Sabe o quê, Mr. P? Não, faça a mínima. De espermatozoides. Mas por quê, tio? Porque de 1 milhão, só um é gente. Queria mandar um grande abraço pro nosso querido Bebeto Alves. Ah, o Alves. Artista desta terra, que acaba Bebeto. De lançar uma caixinha Bebeto Alves em 3D. Com cenas, o maravilhoso Mundo Perdido e Bebeto Alves e os Black Bagual. Black Bagual, louco. Luiz Alberto Nunes Alves. É, grande encontrei Lisboa. O Bebeto aqui, ele me presenteou com esta caixinha. É o pai da Mel Lisboa. Pai da Mel Lisboa, exatamente. É filho dele e do Ney Lisboa, né? Não. Sim, da mesma geração. Foi naquela época. O Bebeto Alves, que nos anos 90 defendeu um programa aqui na rádio chamado Temperália. Muito bacana. Você sabe que o Bebeto Alves foi o primeiro cara que deu força pro reggae no Rio Grande do Sul, né? É verdade, Paulo. Ele fez o disco Porto Reggae. Tinha Bebeto Alves Trupe, produto nacional, motivos óbvios. Eu já tava por ali, né, Magnata? Só nas beiradinhas. Tá certo. Eu tive a oportunidade de ir com o Bebeto pra alguns festivais do Rio Grande do Sul aí, fomos tocar. Umas milonga por aí, baita milongueiro, baita compositor. É gente muito fina, cara. Um artista, um cara inquieto, como ele sempre foi a vida inteira, aí sempre inventando coisa pra cima e pra baixo. Baita artista. E é um cara bacana mesmo. Não parava, querido, né? Bebeto Alves, parou. Que momento de novo, hein, Bebeto sempre Alves? Sempre ligado na show frente. Show de bola. É isso aí, Magalhães. Tá nessa linha agora. 1:29, eu quero fazer um comentário com vocês aqui, mandar um grande abraço especial para as últimas 1000 pessoas que entraram em 10 minutos e passaram a me seguir novamente. No Twitter, aqui no Real Fetter. Real Fetter. Eu vou fazer o fake, o irreal Fetter. E eu queria dizer três frases que eu pincei do Twitter aqui desde a minha volta. Ontem à noite. É triste as pessoas terem que fingir outra realidade para se sentirem felizes. Tá falando isso pra mim? Não, eu tô falando o que eu li no Twitter, numa frase que eu li agora e tô trazendo pra vocês. É triste as pessoas terem que fingir outra realidade para se sentirem felizes. Estou filosofando sobre isso agora com as 3 mulheres aqui na minha cama. Outra frase do Twitter: não me diga o que devo fazer da minha vida, consigo cagar com ela sozinho. E uma terceira e última frase que eu pinço aqui do Twitter: ainda bem que tenho um grande amigo que sabe inglês, de fome eu não morro, ele me ensinou a pedir comida. Fuck me now, please. Boa. Muito bom, cara. Muito obrigado a você que me segue no Twitter novamente depois de ontem aí. twitter.com/realfetter. Vamos classificado! É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Vamos nós, duas ofertas aqui. Olá, caros amigos do PB. Peço a vocês um pouco de seu espaço para anunciar minha mesa de ping-pong artesanal, tamanho que oficial. Beleza, cara, agora tá na moda esse negócio artesanal, né? Cerveja artesanal, até água artesanal os caras estão vendendo aí. Água artesanal? Não, sabe que vai ter água artesanal. Boa, boa. Fui tomado de uma invejinha branca no sábado pela manhã, quando vi a matéria do Everton Cunha, Mr. P no Patrola, e o Mr. P tem em sua casa o seu cantinho especial, sim, onde ele tem uma mesa de sinuca. É, tá bem legal a matéria. Eu também demais vi a matéria. Bem coisa legal. Boa ter uma mesa de sinuca e de ping-pong em casa, vai, né, cara? Que o cara tenha feito mesmo, porã. Claro, tudo mesmo bem. Mesmo o quê, velho? Ficar brabo assim. Não, não, mas eu não tô tudo, brabo, cara. É que tem uma onda do artesanal que já tá começando a encher o pessoal, saco. Pessoal, não, enche o saco tu, cara. Artesanato, porã. Eu fui fazer um churrasco esses dias, o cara veio com uma carne orgânica. É, deu carne orgânica, cerveja artesanal. Orgânica, daqui a pouco, né, meu? Não tem nenhuma carne não orgânica. Vamos vender aqui a mesa do parceiro, não, que é para isso que nós estamos aqui. Isso. A mesa está em ótimo estado de conservação, tem dobradiças metálicas reforçadas nos pés para fechar, o que facilita muito na hora de guardar e transportar. Tô pedindo R$150. Boa. Um valor bem baixo, pois com os mesmos 150 não dá nem para comprar a madeira para fazer uma mesa. Ah, eu tenho umas madeiras baratas lá, dá para comprar. Tem mesa para fechar também? Vai junto também a rede da mesa, a redezinha de ping-pong. Conto com a colaboração de vocês interessados em enviar e-mail para Eduardo _ Blues, com Z no final. Blues. Eduardo Blues. Grande Eduardo Blues. @ hotmail.com. Blues com Z. Eduardo _ Blues com Z. BLUZ. BLUZ. Podia ter um E aí. Né? É, podia. Mas não tem. É arroba o quê? É arroba hotmail.com. Hotmail com R, né? Um grande abraço a todos e pedir pra vocês mandarem um grande abraço pro pessoal de Viamão, onde o Pretinho tá bombando. Muito obrigado, Eduardo Baques, de Viamão. Caros PBs, venho por meio da enorme audiência de vocês anunciar minha nave. Um Gol Tuning completo no valor, aliás, com teto solar, roda 17 polegadas, porta-malas lacrado de som e DVD. Motor original 1.6, 8 válvulas AP. O carro é verde Kawasaki. Olha! Olha, será que o cara é uma cor que pintou? Ele inventou, né? É uma cor que ele inventou. Não, eu acho que ele fez a cor verde Kawasaki, se não me engano, é a cor daquela moto Kawasaki Ninja verde. Kawasaki Ninja, às vezes 7. Não existe essa cor. Vamos falar a verdade. Não, cara, nem o vermelho Ferrari. Só no Japão, cara, deve existir essa cor. Verde Kawasaki é um time japonês, inclusive. É. Pega o carro, outro carro no negócio. Manda um fiadapu pro pessoal da loja Puchowski de Alvorada e um abre teu olho, magnata. Ah, abre teu olho aí, magnata. Pra namorada dele, a Priscila. Pô, que dureza, cara. Abre teu olho, hein, Priscila. É o Jeffrey Puchowski. É o grande Jeffrey Puchowski. @ hotmail.com. É, claro. Já sabia, grande Puchowski, né? Vive puxando, né, mano? Jeffrey com Y no final. Jeffrey Puchowski, @ hotmail.com, pra comprar esse Gol verde Kawasaki. Com K no final? É, com Puchowski, K-I no final. K-Y. K-I. K-I. K-I. @ .hotmail. @ hotmail.com. Tá certo, vamos faturar. Vamos, Almirzinho. Tô com um estabelecimento aí, você empresário que gosta de faturar, ganhar dinheiro. Opa! Tá afim de faturar? O que é mesmo? Tá afim de comprar um estabelecimento prontinho, pronto para trabalhar. Mas qual é o Uma ramo? Loja de mergulho. Olha, opa, que bacana. Em bombinhas? Tudo pra pesca submarina, escafandro, estoque de grande quantidade, tem pesca submarina. Pô, deve ser em bombinhas, né, legal lá. É, né? numa região muito boa, sua loja vai bombar, falar com Edmir Ferrei, @ hotmail.com. A loja fica no Chile, no deserto do Atacama, uma loja de material de mergulho e pesca submarina. Mas não ponto é super bom. Ponto é bom. Ponto passa ótimo. Muita gente mergulhando ali, né? Sim. Ah, muita gente dá pra fazer várias coisas ali. É caminho. Exatamente, né, para as miragens, tá ligado? Para as miragens. O cara utiliza para as miragens. Então era isso, só isso, pessoal. Vender areia lá é bom também, Almir. Areia no deserto. Vende bem, dá pra construir. Deixa eu fazer uma rápida propaganda do segundo blog mais lido do Clique RBS, que é o blog do Pretinho Básico. Tem uma sequência de fotos. Corre, menininha, corre, que é demais. É uma criança. Uma criança correndo de cenas perigosas. Então dá uma olhada agora durante o intervalo em Pretinho Básico. Aliás, atlântida.com.br. E lá dentro do site da Atlântida tem o link pro blog do Pretinho. Tendo preferido a menina da limonada. Voltamos em seguida. Pô, também é boa a menina da limonada. O blog do Pretinho é... Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico para toda a Rede Atlântida no sul do Brasil. Muito obrigado a você que nos ouve pelo melhor som do FM e também muito obrigado a você que nos escuta pela internet. São mais de 15 mil ouvintes em todo o mundo pela internet, ouvindo pelo site atlântida.com.br. Estamos de volta com o Pretinho e Coca-Cola, Nova Skin e Lojas Colombo, doutor Alceu. Doutor Alceu, como é que foi seu fim de semana molhadinho, né, doutor Alceu? Choveu bastante, né? Tomei tudo quanto é vinho, doutor. Tomou vinho, bastante vinho. É bom tomar vinho no inverno? Bom tomar vinho. É verdade. Vamos trabalhar então, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola! Bola nas costas! Doutor Alceu, o senhor quer já sair dando a classificação, os primeiros quatro, os primeiros e os últimos quatro, ou o senhor quer fazer isso depois, doutor Alceu? O senhor prefere os quatro últimos ou os quatro primeiro, doutor Pedro? Bom, pode ser de baixo pra cima, doutor Alceu. De baixo pra cima, os últimos lá, doutor Meira, me ajuda? É o Grêmio ou sei que tá? Evidente, né? Ô, nós estamos... Meira. Boa tarde, querido. É o Grêmio, né? Atlético, né? E quem mais, é um apaziguador. Nós estamos na posição privilegiada, não é? De doutor Meira, veja bem, é Grêmio, os Atlético e quem mais, doutor Meira? Botafogo está a um ponto acima da nossa colocação. E lá em cima eu sei que os colorados estão também, doutor Meira. O Corinthians, o Fluminense, o Ceará e o Inter, quero aqui dizer que... É ruim isso, né, doutor Meira? Não é ruim, porque se analisarmos, né, a tabela hoje, nós estamos numa condição melhor que a do Internacional. Porque numa próxima rodada nós poderemos sair da zona do rebaixamento e eles na próxima rodada, mesmo vencendo, não assumem a liderança. Então nós estamos porque no final de semana o Inter ganhou, o Grêmio empatou, o Avaí empatou também. Tivemos um resultado bom. Onde é que está o Avaí aí na tabela? E estamos mantendo aquilo que o Grêmio tem de maior, que é o espírito brigador. Que é o Avaí. Teve briga no vestiário, mas é o espírito do Grêmio, né? O espírito brigador. Tá voltando. Vamos fazer. Mas qual é a posição do Avaí, doutor Meira? Me ajuda, pelo amor de Deus. O Avaí está logo a seguir do Internacional, na quinta posição. Com 16 pontos. O Avaí empatou e foi meio roubado, né? Contra o Atlético Mineiro, eu acho, né? Meio garfar Atlético. Mas, doutor Peter, o pior não é nem o Grêmio, doutor Peter. É o Felipe Massa, doutor Peter. O que houve, doutor Alceu? Não viu o que houve? Não vi, doutor Peter. Logo Massa, né, Magnata? Logo Massa. Teve que abrir pro Alonso entrar, doutor Peter. Che! É, cara, já não... nem fizeram com o Rubinho. Já não se fazem mais pilotos brasileiros como antigamente. Nunca um Nelson Piquet e um Ayrton Senna fariam o que Rubinho e Massa fazem. Mas nunca. Que barbaridade, tá de novo, é, pô, pelo amor de Deus. Não, cara, eu acho o seguinte, ó. Lá vou eu. Tu é empregado de um cara, o cara é teu patrão. Aí o teu patrão diz o seguinte: se derrubar cuidado. Café na mesa. Cuidado, café na mesa, cuidado. Vai dar problema. Aí o cara derruba café na mesa. Sim. Aí dá problema, entendeu? Como o Mr. P fez agora. Melhor que dê problema, ó. Meu. Então dá problema, então vai pra outra subedinha. Dá problema, vamos pro pau. Marcos Piangers, o teu chefe, Marcos Piangers, te fala assim: Marcos Piangers, a partir de amanhã, tu, nesta empresa que eu sou o dono ou chefe, vai trabalhar no horário da meia-noite às 6 da manhã. O que que tu vai fazer, Marcos Piangers? Vou ligar pra um amigo meu. E aí? Será que tem? Ah, cara, ordem, velho. Tem que acatar a ordem do cara ou sai, entendeu? Primeiro que não foi uma ordem, né? Segundo que é contra a lei da FIA, né? Contra a lei da Federação Internacional de Automobilismo. A Ferrari levou uma multa de 100 mil dólares. Não, mas então é que, tá errado isso. Pera aí, é que pelo rádio a Ferrari não disse: Massa, abre pro Alonso passar. Disse, ó, o Alonso tá mais rápido que o Tito. Você sabe o que fazer. Você sabe o que fazer, pô. Eles não deram a ordem literal. Se abre, mas... Pode atirar. E por isso que levaram a multa, porque ficou implícito. Cara. Manipulação, claro, né, cara? Porque, Barba, eu não vejo mais absurdo, a forma absurdo, cara. Outra, um absurdo, uma vergonha. O Brasil é 9 vezes campeão lá na Liga Mundial de Vôlei. Muito legal, as mulheres devem estar felizes. É dos homens. É masculino, cara. Não, as mulheres que torcem pra vôlei. As mulheres que vêm. O homem que vê vôlei. Eu também acho. Que isso, cara? Eu assisti. Que isso, quem joga vôlei gosta de vôlei. De homem. Eu parei de assistir a seleção de prata. Era isso, do mesmo. E a seleção. Muito obrigado. O Mano Menezes. Na hora do bota-boca. Ah, é, hoje tem o Mano, né? Às 4 da tarde. Não assumiu ainda. Assumiu a seleção, enfim, aceitou o convite. Vai convocar hoje. Às 4? Às 6:30, em primeira mão, a convocação. Tá bom, doutor Alceu. Muito bem, doutor Alceu. 13 minutos para as duas. Ainda temos hoje o cabelo no espaguete com o nosso querido e talentosíssimo Duda Garbi. E agora nós temos mais uma edição do quadro novo do programa que já faz o maior sucesso, né, Maurício Amaral? Sucesso, é verdade. Mande pra gente, então, a sua reclamação, a reclamação do seu bairro, da sua comunidade, para pretinhobásico@atlantida.com.br e o título do e-mail: Bote a Boca no Pretinho. Agora no Pretinho Básico, Bota a Boca. Aí, galera do PB, tenho 13 anos, moro em Indaial, Santa Catarina. Quero protestar porque nosso prefeito disse há 2 anos que iria fazer asfalto em algumas ruas da cidade. Agora, 2 anos depois, ele decidiu começar, mas o que era para ser uma coisa boa virou outra revolta, porque ele só começou e fez alguns metros de asfalto em algumas ruas. O cara deu uma tapeada lá, né? Bem, obrigado pela atenção e parabéns pelo trabalho de vocês. Outro aqui não diz qual é a cidade, eu acho que é Porto Alegre, mas vamos lá. Galera do Pretinho, em frente à casa da minha mãe tem um centro comunitário, o Secobi, que já está desativado há algum tempo. Os moradores do bairro continuam utilizando o campo de futebol com partidas e caminhadas no fim de tarde. Porém, quando chega a noite, a escuridão toma conta das calçadas. Já fizemos alguns inúmeros pedidos à CE, mas nada aconteceu. Está muito perigoso, pois existem muitas árvores, taquaras e muros bloqueando o único poste que fica aceso. Precisamos de solução. Beijos pra todos e manda um pro meu chefe. Carolina Scherer mandou esse e-mail. É no Rio Grande do Sul, com certeza. Não sei se é Porto Alegre. Indaial tem um futuro promissor aí, porque o garoto que mandou a primeira reclamação tem 13 anos e ele diz que há 2 anos o prefeito prometeu asfalto. Desde os 11 ele já tem consciência. Boa, que coisa. Legal, né? Bem lembrado, Pi. Tá bacana. Tá aí um cara que participa. É, meio que tudo bem, né? Papai e mamãe. Mas aproveitar pra mandar um abraço pra Itajaí, cara. Todo mundo é muito fã do Pretinho, legal, lá em Itajaí. A gente esteve lá fazendo o Galpão Crioulo na 28ª Festa Nacional do Colono. Um abraço pra Itajaí. Eu geralmente vou a Itajaí lá no Porto, né? Tem um mercado lá no Porto, maravilhoso. Lá, Magnata. Posso mandar um abraço, Magnata? Pode, pra quem, Pause? Eu quero mandar um abraço pra toda a galera que pintou lá no Estação Fumacinha, lá em Gramado. Estação Fumacinha, lá em Gramado. Eu tava dirigindo o bus na semana passada lá do Estação Fumacinha, Paulo, né? Que passa sou eu, Magnata. Até errei os caminhos lá, né? Que eu não conhecia muito lá no trajeto. Ah. Mas passa por vários pontos turísticos de Gramado. Tá muito legal. Estação Fumacinha. Muito bom. Uma grande barbada aí pra quem vai pra Serra Gaúcha. Tá bom, obrigado, Paulozinho. Vai daí, meu compadre Neto. Não, eu tava lendo uma aqui e me lembrei da história do Nego Velho, que disse pra mulher dele assim, disse: se eu acertar na loteria, querido, o que é que tu faz? E ela disse: eu pego 50% e me vou embora. Ah. Aí ele disse: pois eu acertei na loteria, peguei 14 pilas, toma o teu 7 e te arranca. Ah, muito bom, muito bem. Vai daí, aniversariante número 2. Essa daqui vai pra galera da Body One. Opa! Body One! Tá malhando, mano? Estive lá hoje de manhã. Tá malhando, mano? Não. O mundo vai acabar. Fiz spinning, fiz capoeira com o professor Montanha. Tu tá malhando, maluco? E fiz também corrida com o professor Renan. Olha! Um beijo pra todas as meninas lá da Body One. Tu tá malhando, cara? Não, malhei só hoje. Como assim, cara? Só pra ver como é que era. De 10 em 10 anos eu marco. Eu faço 20 anos. Eu fiz. Aí hoje eu também fiz. Só no aniversário. Comemoro na academia, assim. Pois, tá bem. Que bonito. Legal, pô, quero rapidamente então mandar um abraço também pra três figuras muito bacanas, porque eu tenho muito apreço. Os amigos Renan, Tinga e Rafael Sobes. Abraço pros queridos. Rafael Sobes. Estão ouvindo o programa. Tenho certeza que estão ouvindo. Encontrei ele na RBS esses dias. Jogou bem. Parabéns pela estreia. Dá um abraço pro Tarcísio, então, né, Tarcísio? Tá? Vai daí, Pianjas. Vamos atualizar os contos de fada, tá bom? Até chegou a hora. Onde a gente lê lá nos livrinhos, casaram e foram felizes pra sempre. Leia-se, se ralaram. Onde a gente lê lá nos livrinhos, o sapo virou um príncipe. Leia-se, o pobre acertou na Mega Sena. Onde tem lá no conto de fada, veio o príncipe num cavalo branco. Leia-se, chegou o playboyzinho numa BMW. Onde tá escrito lá, num reino muito, muito distante. Leia-se, no Acre. E onde tá escrito lá, lutou contra um exército para libertar o companheiro. Leia-se, propina. Atualização dos contos de fada. Muito bom, hein, Piaget? Meu querido Everton Cunha. Vou mandar abraço pra turma de Santa Maria, já que acabou meu material aqui, né, pela destruição que eu fiz, mas tudo bem, mas eu aproveito e substituo uma coisa pela outra, que eu preciso mesmo mandar abraço pra todo mundo que tava na Balari no sábado, tava espetacular. Cara, vou estar lá sábado que vem. Eu espero um pouquinho que eu vou chegar lá, falar isso aí. Vou, não, mas é que eu tô lá, programado pra falar. Para falar, porra! Eu vou estar lá semana que vem, cara! Ah, mas é que eu tava preparado pra dar, dar esse gancho pra ti, entendeu? Mas não dá, bem, não dá. Bom, vamos jogar junto. Cara, tá, desculpa te interromper só um pouquinho, Eva. O Porã não sai mais em férias. Tu não sai mais em férias, cara. Porque tu volta impossível, Porã. Cara, uma semana trancado dentro de casa, minha mulher não deixou nem eu botar a cabeça pra janela, cara. O que tu acha, cara? Agora tá explicado. O que, que tu acha? Ninguém sabia porque a mulher do Porã uma semana, 24 horas por dia com a mulher. Terça-feira ela já sumiu com as crianças. As crianças tão grandes e ela não tira a tela da. Por favor, o Porã é o Tinga, né? O Porã é o Tinga, o pulmão do programa. Ele vai. Não cansa nunca. Não cansa, não cansa. Deixa aí. Só não é o fígado do programa. Deixem o Everton falar. O fígado é o KG. Porra, podia fazer, né? Se cada um fosse se cada um fosse órgão. O Feta seria o coração. Não, acho que o Feta não, seria cara, outro. Seria outro não, órgão, não, cara. Não. Vai daí! Foto do Feta de muleta. Então a turma que tava na Balari no sábado agora, pessoal da Trânsito Santa Maria, Fabiano, Rafael, Andressa, Nilvo da casa, que é um cara espetacular. Nilvo. O Nilvo é um cara espetacular. Todos que vieram conversar comigo pediram para mandar abraços, etc. Nilvo é aqueles casos que já nasceu saudando. Com 30 anos, né? Isso. Nada, isso. O Nilvo é calvo? E o Nilvo não é calvo, mas o Porã, tu vai dar muita risada com ele. É um cara fora de série. Ao DJ Bolinha, ao Juliano. Bolinha. E eu já anunciei pro Bolinha que tu ia estar lá e que vai ser espetacular. Geral. É com Bideobaldi. Bideobaldi, né? Eu e o Carlinhos. Bideobaldi. Então na Balari, tá? Obrigado. Povo de Santa Maria. Que legal. E durante a semana eu vou lembrando assim, de pessoa por pessoa, quem sabe é melhor, né? Do que tomar conta da lista toda agora, cara, senão vai tomar muito tempo. Mas estava muito bacana, obrigado. E o Alemão Ronaldo que estava comigo também lá. Aê. E o Ricardo Barros que tocou na noite, que foi muito bacana, deu isso. Onde era isso? Santa Maria Balari. Bacana, muito obrigado pela audiência de Santa Maria. Aliás, eu vi no Patrola, no Patrola do Rio Grande do Sul, no sábado, o Ico fez uma matéria com uma galera que fez uma versão de I Got a Feeling do Black Eyed Peas, só com os bairros de Santa Maria. Muito legal, cara. Muito legal. Olha só, deixa eu mandar um abraço, recebi uma mensagem, um cara que tá fazendo aniversário hoje também, o Mick Jagger, mandou um abraço pra vocês. Pô, bacana, a gente falou dele hoje no Discorama, aliás, legal. O Discorama do meio dia e meia em diante, a gente faz todos os dias, Maurício Amaral e eu. É um mini pretinho, né? Não é um mini pretinho, cara, é uma maneira de... Tá achando ruim? Participa. Eu tenho ouvido no caminho, né, cara? Obrigado, cara. Tem tocado uma música só no segundo bloco do Discorama. Mas a gente informa a galera sobre a banda, sobre a música, né? Mal informa, é bem verdade. Mas a gente faz esse serviço. É isso aí, o Feta tocou também, tocou também o Patrícia, tocou ainda o Ben Harper. Obrigado, Guri. Grande abraço, Guri. Tu e teu parceiro. Como é o nome do teu parceiro aí, Guri? O nome do meu parceiro é Grande Brother. Grande Brother. Grande Brother, pode crer. Obrigado, querido. E-mailzinho, comentário desagradável, diz aqui o nosso ouvinte, ou a nossa ouvinte, Nádia Maier. Olá, galera do Pretinho, queria em primeiro lugar dizer que adoro vocês, escuto tanto o das 13 quanto o das 18 todos os dias. Olha só, queria manifestar a tristeza que senti ouvindo o programa das 13. Vou resumir minha história para que vocês possam ter a menor ideia do quanto vocês me entristeceram. Tenho 25 anos e sou diabética. Sempre sonhei em ter filhos. Aos 18 anos descobri que, em função das complicações que já tive do diabetes tipo 1 que tenho, não poderia realizar meu grande sonho de ter ao menos um filho. Poderia adotar, sim, afinal tem tantas crianças por aí que gostariam de ter alguém que os amasse tal como uma família faria, mas enfim, Fiquei deprimida em função desta minha falta de capacidade. Aliás, ela não ficou deprimida, ela bota aqui que ficou depressiva. Deprimido é um momento e o estado é depressivo é o estado. É isso aí. Né? Então ela ficou depressiva em função... Tu ela tá adotou? Ouvindo o que eu tô falando, cara? Ela não pode ter, e aí isso. Adotou. Vai adotar? Não, ela não quis adotar, cara. Ela preferiu, ela optou por não adotar, como eu disse antes, e tu tava no teu telefoninho aí. Presta atenção um pouquinho. E espero que vocês consigam sentir o que mais ou menos ela representa pra mim. Tô falando da sua cachorra labradora chamada Dona. Ela representa tudo, pois a amo tão intensamente que não tenho palavras para descrever tal sentimento. Um cachorro, no caso minha filha, a Dona, não mente, não engana, enfim, não finge que ama. Já seres humanos, sem comentários. Portanto, queria pedir que vocês me dissem mais o que falam, pois um cachorro não é como uma folha de alface, Marcos Pianges. É sim! Como foi dito por vocês hoje, aliás, não foi por nós, foi pelo Pianges. Foi na sexta-feira e me reclamaram pessoalmente isso. Pra mim, ela é o ser mais meigo, lindo e belo que a vida poderia ter me concedido. Não sou praticante de religião alguma, mas sou espírita e acredito que Deus fez o que tem que ser feito. Antigamente eu me perguntava, por que Deus não iria me dar filhos se eu sempre sonhei tanto com esta maravilhosa experiência? Hoje agradeço a ele por ter colocado minha filha linda na minha vida, que é a Dona, sua cachorra labradora. Beijos, adoro vocês e tô com vocês e não largo. Boa, obrigado. Esses dias, se vocês virem alguém num palio azul claro com uma foto de uma labradora bem grande no vidro de trás, com a frase, com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você, olha, a foto é da minha filha Dona e o carro é meu. Mandou aqui pra nós a Nádia Dias Maier. Nádia, tu tem que entender que o Pianges é o nosso mal necessário. Mas eu posso falar uma coisa? Não, em meu nome e em nome do programa? Nádia, posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o fim dos meus dias o direito de dizê-la. Por isso que tu tá aí, cara. Cara, cada um com a sua situação, cara. É isso aí. Cada um, ela não tem como ter um filho, cara. Ela ama um outro ser vivo como se filho dela fosse. Concordo? Talvez não, mas é direito dela. E também fiquei magoado dela dizer... Porque eu tenho um alface que eu amo, cara. Como um filho. E eu fico magoado com as pessoas que não respeitam o amor dos outros. É, cara, teu alface já murchou, cara. Eu tô só o alface. Respeito, cara. É muito bonito, cara. O Pianges tá pensando em adotar uma rúcula também agora. Não vai mais. Vamos fazer agora um espaguete. Uma seleta. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico. Voltaremos exatamente assim, desta forma. Logo mais, às 18 horas. Vem aí o barracão. Na tarde da Atlântida, valeu. A programação outono e inverno. Opa, peraí, cara, esqueci do cabelo. Bota o espinafre aí. Esqueci do troço aqui, aí já deu problema. Tá local cabelo. Aqui, olha que cabeludo. Cabeleira, escabelada. Tá obrigado. Local aqui, tá rolando lá, será? Adoro essa música, adoro essa música do cabeleiro, cabeleira. Cara, mas essa discussão do Pianges é bobagem, cara. Eu sempre achei o cara gozado. Grande abraço, o Pianges sempre foi bem gozadinho. Cara, o cachorro do meu vô, eu sempre achei muito gozado. Como é que é? Então eu vou chamar Peralta. Peralta! Quieta, Peralta! Daí eu jogo umas coisas pra Peralta pegar, a Peralta fica me olhando. Eu fiz a mesma coisa com alface. E o alface? O alface ficou me olhando igual. Mesma coisa. Mentira tua. Não. O alface não tem olhos. Agora compra. Adota uma criança, vai fazer um mundo melhor. Agora compra uma roupinha. Não, mas deixa as criaturas gostar de cachorro, cara. Que dureza. Tem muita gente. Compra uma roupinha pro teu alface. Reclamaram isso, pessoal. Olha aqui, manchete da revista Sexy Latino. Depois que fiquei famoso, passei o rodo no Brasil inteiro. Grande abraço, Latino. Fica obrigado. Famoso e vai trabalhar com limpeza, né? Obrigado por ter limpado o nosso país aí, Latino. Obrigado. Pô, eu queria agradecer quem me mandou a Scientific America. Obrigado. Cola na Atlântida pra saber tudo sobre o vírus H1N1 e não pegar a gripe A. Atlântida. Entrou comercial. Rede Atlântida apresenta. Tá rolando legal, hein? Rolou espaguete! Tá rolando espaguete? Tudo certo, não é espaguete? Tá tudo certo com espaguete? Então, gente, gostaria de fazer a musculação do lado. Que horário? Eu não sei, mas eu gostaria de, tipo, se me desse algumas dicas do lado, tipo, quanto é que faz, as coisas assim do lado. Aham. No horário livre, você fazer academia 130 por mês. Ah, meu, tá louco, meu? A minha namorada disse que tô com um barrigão do lado e, tipo, quero me preparar pro verão, meu. Tinha que crescer, qual era a melhor atividade, tá lá? Dentro da academia, meu. Depende do... Por exemplo, assim, ó. Se tu quiser fazer só musculação e, de repente, fazer esteira também pra perder gordura, alguma coisa assim, aí tem horário restrito noturno, que é o mais barato. Meu, porque os caras falam, bah, meu, o Jesus, ele é mais fácil pro lado que dar volta, tá lá? Tipo, tô meio gordinho, né, meu? Tô com 23 de braço, tá lá? Uhum. Tipo, é muito 23? Depende. Ah, meu. E se tu quiser também tem horário restrito das 9 da manhã às 5 da tarde, que é 103 por mês. Deixa eu te perguntar, tipo, tá lá, eu tenho uns amigos, né, meu? Tipo, se a gente fizer, tipo, em grupos, tá lá? Fica mais barato, não? No horário restrito noturno, não. Que horário eles viriam? Tipo, que fosse mais barato, tá lá? Chinês, alemão, sarampo, tá lá, umbigo, Osvaldo. A gente pode fazer o seguinte, ver certo quantos amigos tu tem pra te fazer e a gente faz uma proposta depois. É, tipo assim, eu tenho, tipo, uma galera, tá lá? Os caras chegam aqui na Zona Norte e falam, bah, o Jesus, ah, os caras tudo me conhecem. Mas tipo, o que quer fazer, tá lá? É 5, tá lá? Mais o Jesus, então tipo assim, ó, 6, tá lá? Eu tenho que ver pra ti, eu não posso te dizer assim, sem falar com os donos da academia. Sou meio gordo, você quer perder os abdominais, tá lá? Abdominais? Alô? Oi, tô te escutando. Assim, não, pra te perder gordura, não é fazendo abdominal, é sim fazendo trabalho aeróbico, é fazendo esteira, é fazendo coisa pra te perder gordura, pra te suar, não abdominal. Abdominal é só pra te fortalecer o abdômen. Eu jogo bola, tá lá? Tem um time aqui na Zona Norte, aqui, meu. Você faz a correria, tipo, mas... Ah, eu preciso tomar, meu. Tem o verão, tá lá? Vai chegar o verão, meu. Eu quero ir lá pra Cidreira, lá, tipo, depois tem um planeta ali, né, meu? Os caras tá, meu, a Jennifer já tá reclamando. Bah, gente, tu não dá mais conta do recado, meu. A tua namorada? É, a Jennifer. Conhece a Jennifer? Não, acho que não. É, tipo, estudava no Piratini ali. Não, acho que não. Não. Então, tipo, os caras te ligam daí. De repente no começo da tarde, depois da uma hora, tá bom? É que tem, vale a pena ver de novo, posso jogar um pouco depois ali? Tá, vale a pena ver de novo, é bem depois. Ah, tá, você bom, tá ligado? Tu me liga o horário que tu acha melhor, tá bom? Tu vê também, vale a pena ver de novo? Não, mas eu já estudei, eu sei que horário dá os programas da TV. Tá bom? Ah, tipo, tu vai na academia, tipo, quando a gente for também? Não sei. Acho, vocês, tipo, dessa voz, sei lá. Tá, olha só, vou ter que te ligar agora, tá bom? Só mais uma pergunta, tipo, faz conta que a Jennifer não existe, tá lá? Tipo, tu vai fazer alguma coisa ali hoje? Não, eu tenho namorado, tá bom? Ah, tipo, se a gente se vê na academia, tá lá? Vou malhar, tá, vou ficar fortão, a gente se fala, Tommy. Tá bom. Tá, meu, valeu, beijo. Tá.